Desventureiros do Infortúnio. Começa agora o episódio piloto do Desventura Cast. A gente vai falar sobre stop motion. Aqui do meu lado esquerdo, pesando 100 gramas... 75 quilos, né? Pois é. Tamo aí na área, Emerson com vocês, é nóis. E do meu lado direito, pesando 150 quilos... Robson, mais conhecido como Senpai. E aqui quem fala e comanda esses dois birutas é o Calé. Biruta não, problema, né? Doidão? É. Não, não chega tão pouco assim, é bem mais que isso, mas vamos deixar assim embaixo. Isso aí, vamos deixar assim e vamos continuar. Vamos falar sobre Stop Motion. Stop Motion, galera. Uma técnica de animação fotográfica, ou seja, movimento parado. É meio surreal pensar que alguma coisa pode ter movimento e ser parada, né? Cara, então assim, o cara escutou isso como assim? É, você, a primeira coisa que te vem na cabeça seria um relógio, né? Um relógio estático na parede, mas não tem ter movimento. Só na sua cabeça, cara. Não, cara, se você olhar na parede, ele fica se movendo. Não sabe. Justo. Tá parado. Então, tipo assim, qual foi a primeira experiência de vocês com, assim, um vídeo de stop motion com vocês? Sim, cara. Não, mas qual foi a primeira, assim, que você viu e falou assim, cara, isso eles estão tirando foto e estão botando movimento nisso, porque isso não é uma gravação direta. Qual foi? Cara, eu vi uma apresentaçãozinha bacana, assim, só que não era foto, era desenho. Foi no serviço mesmo. Toda a criação, o desenho, foi se montando aos poucos, assim, o desenho foi se criando, né? Bacana. Preto e branco, assim, tá bem simples, mas foi legal. Bem objetivo. Também nada longo, né? Bem legal, bem bacana. E você, Robson, senpai? Bom, eu já vi duas coisas. Uma era na... Não, na qual MTV. Foi a primeira coisa que você viu? A primeira foi na MTV, aquelas propagandas... Aquelas vinhetas, né, cara? Vinhetas ridículas. Eu tenho medo daquelas vinhetas, cara. Onde alguns dos atores ficavam de joelhos e voavam, assim, era bizarro, não tinha como você montar, era stop motion. O cara pensava na vinheta da MTV, cara. Caramba, meu Deus, cara. Não, ele começou muito bem, cara, parabéns, sério. Não, calma. De cada vez. Cara, foi muito, muito engraçado isso. E qual foi o segundo que você tava comentando aí? Ah, é o da banda Beaumont. Acho que é o único clipe que eles têm, que é, acho que do álbum, o único álbum também que eles têm. A música principal deles é o clipe é feito em stop motion. Cara, sabe qual foi o primeiro filme que eu vi, tipo assim, eu pensei... Foi filme, cara. O primeiro stop motion que eu vi foi um filme. É legal, cara. O filme é conhecido como Fuga das Galinhas. Stop motion, tipo assim, os caras faziam massinha, tirava foto. Imagina o trabalho, cara. O filme deve ter, sei lá, uma hora e meia, cara. E os caras fizeram. Não é um desenho, um filme tão simples. Cara. Não, cara, os caras levaram muito a sério o serviço. Cara, eu não vou saber informar pra galera que tá ouvindo aí qual foi o primeiro stop motion da história, ou o primeiro. Mas eu acho que o stop motion deve ter começado com aquela brincadeira que você nem comentou do seu serviço, né? O pessoal pegar, desenhar num bloquinho de notas ou caderno e ir puxando, cara. Quem nunca fez isso, né? Cara, dicionário, meus dicionários tinham isso. Quem nunca fez isso com caderno? Todos os meus dicionários tinham. Mas que seja um desenho de palitinho, né? O cara desenha lá de cada jeito, assim. Ah, o problema, cara, é que eu ia desenhar, aí eu desenhava um palito torto, cara. Aí eu ia desenhar na passinguite e ele ficava mais torto que o primeiro. E nunca dava certo meus stop motion, cara. Foi aí que eu pensei, não, eu não nasci pra ser design, cara, pra desenhar. Eu desenhava carrinhos. Cara, se eu não sei desenhar um homem palito, como é a gente desenhar um carro certo, cara? É, exatamente. O carro é complicado, hein? Vai que é um carro de massinha. Se mexendo, se moldando conforme a cena. Eu prefiro os palitinhos, mas não, então, né, tipo assim, eu faço projeto comunitário aí, né, pra quem não sabe, eu faço faculdade, sou obrigado a fazer projeto comunitário, aquela coisa toda. E eu fui brincar de massinha com a criançada ali, velho. A criançada tava me humilhando, cara. Eu não consegui fazer nem o boneco de gelo certo, cara. Ele ficou torto. Cara, não brinca com essas crianças, não. Ultimamente não dá. Não, tá. a criançada tá trash hoje em dia. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos lá continuar nisso, né? Cara, outro dois filmes que eu lembro que são de stop motion, que são super conhecidos. Tem o Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton, e A Noiva Cadáver, se eu não me engano, também de Tim Burton, cara. São duas animações por massinha de stop motion, cara. E o Estranho Mundo de Jack, pra mim, eu acho que é o melhor, cara, de animação de stop motion. É desse aí que você falou, só o primeiro mesmo. Eu ouvi falar dos dois também, mas não decidi assistir. Então, e na internet, assim, qual foi o primeiro vídeo na internet, a primeira experiência de internet com stop motion que vocês viram, vocês piraram? Cara, eu... vocês não tiveram? Acho que foi esse do clipe que eu vi pela internet. Esse então, clipe eu vi mesmo pela internet. Eu tenho que ver aqui o nome certinho, mas o primeiro stop motion que eu vi foi o T-Shirt War, cara. Guerra das Camisetas. Sim, cara, é muito, muito da hora isso. Muito da hora. Aí, 222 camisas, 2 dias pra fazer e uma camisa. Um extintor de incêndio. Caraca. Comentários sobre o T-Shirt Wars que vai estar aí no post do blog, onde tá o áudio pra vocês poderem assistir depois de ouvir o cast. Comentários, gente, vocês não estão escutando? E pra nós. Muito legal. Os caras devem ter dado um trabalhão. E eles devem ter uma empresa de camisetas, porque não é possível, né? Pô, 222 camisas, cara. E cada uma com uma arte diferente. O saco, né, de colocar e tirar a camisa. E um extintor de incêndio. Em 2 dias você vestiu um ovo. Tinha um ovo aí na parada. 222. Eles estão em dois, então provavelmente eles dividiram em dois, obviamente. Obviamente. Cara, cada um vestiu 111 camisas em 2 dias. Tipo assim. Aja. Então, a gente pode deduzir que não foi nem 111 fotos que eles tiraram. Deve ter no mínimo 200, cara. Porque pra cada movimento ali é uma foto, cara. Exatamente, cara. Isso que faz a arte ser muito bacana. E tem outro vídeo, esse é brasileiro mesmo, que é do Ghost Horn Produções, ou Gustavo Horn Produções, que é E Se a Vida Fosse Uma Foto. Cara, eu acho que a ideia dele foi muito boa, mas o texto que ele colocou aí em cima faz o stop motion dele ser ainda melhor. Eu vou mandar pra vocês verem aqui. Demorou. Então, cara, esse do Gusto Horn eu acho muito legal, porque ele não usa camisa diferente, ele usa aquilo do dia a dia dele, cara, e é muito legal. Eu acho bacana. Vocês, percepção, tipo assim, do vídeo? Cara, eu só queria entender o que ele quis passar. Ah... Não, o vídeo em si é legal, as imagens, a foto aí... Não, então, a ideia... Só que, assim, é bacana passar alguma coisa, né? Então, a ideia... Também faz parte... Sim, sem dúvida. Mas acho que a ideia dele ali, em geral, era dizer pra galera... Se você tivesse que imortalizar sua vida hoje com uma foto, qual seria? Como seria? De que momento? Como você leva? Como você tá vivendo a sua vida? Você tá vivendo a sua vida bem o bastante, a ponto de eternizar ela numa foto? Ou você tá levando ela com a barriga e quando acabar, ela acabou? Simples assim. É, eu acho que essa ideia é geral. Aí agora entendi, né? Aí! 10 pontos. 10 pontos para a Grifinória. Entendedores entenderão. Aí agora a gente entra no papo que a gente queria desde o início. Eu, o Emerson, o Lucas Pereira, a Isabela Carolina e o Éder do quê? Éder Luiz. A gente se reuniu e fez um stop motion, cara. Só que a gente fez de um dos mais difíceis possíveis, né? Que é do desenho, cara. Do desenho foi muito complicado. Desenhar, apagar. Pô, e era assim, ia ter o primeiro culto do amigo ali na nossa igreja, né? E o Éder chegou pra mim, falou assim, eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Vamos fazer um vídeo assim, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Eu, cara, stop motion. Primeira coisa que eu falei. Aí o Emerson tava perto, já entrou na conversa ali, né? Como sempre, se intrometendo, né? Faz parte, é aí, nóis. Aí, uma semana depois, eles foram lá em casa, eu mostrei alguns vídeos de stop motion pra eles. Eles falaram, não, vai ser isso, fazer isso. Aí, cara, a gente entrou no problema principal do stop motion, cara. Que você não pode tirar foto direto. Você tem que fazer o roteiro, você tem que saber o que você vai falar. Pra saber o que você vai colocar. A cargo do Éder fazer isso. Eu não sei com quem ele pegou o texto, mas ele pegou o texto. Alguém. Eu não sei com quem ele é. Mas essa pessoa que deu o texto pro Éder, obrigado, o vídeo ficou muito bom. Pena que a gente nunca passou ele antes. Ainda. Aí tá, o pessoal foi lá em casa, a gente gravou o áudio, já limpei, já vi quanto tempo ia dar no máximo. Aí que minha irmã entrou na jogada, cara. Ela que era desenhista. Artista. Eu passei todo o roteiro pra ela e falei, olha, é isso aqui. Que desenho você vai colocar? Como que você vai demonstrar tal fase, tal palavra, tal enfatização, tudo. Cara, o Emerson tá de prova, ela quase chorou. Mas desenhou umas 10 páginas, cara, tipo assim, cada página devia ter uns 5, 6 quadrinhos, cara. Pra poder, tipo assim, demonstrar pra gente aquilo que ela queria fazer. Isso em 2 semanas. E decidiu isso, e o Emerson era assim, não, meu, se você falou, tá falado. Tá falado. Aí beleza, né? Agora a gente vem pra parte mais difícil, fazer os desenhos e tirar a foto. Aí que o senhor Lucas Pereira entrou na história, cara, porque ele é o fotógrafo do grupo ali. Clique. É o clique, né, cara? E a gente começou o vídeo, a gente começou com no quadro, quadro branco, cara. Começou da pior maneira. No meio pra frente a gente fez a coisa certa, cara. A gente desenhou no sufite e ia colando na parede, que era muito mais fácil, cara. Era muito mais fácil. Mas foi uma coisa bacana. Foram 3 dias que a gente não dormiu. Eu achei pouco, na verdade. Não, cara, o mais interessante, primeiro dia, né? Todo mundo empolgado. Não, bora lá. A gente leva isso, leva aquilo. Consegue a máquina, consegue tudo, os quadros pra desenhar, bora. Beleza, chegamos, começamos, já era tarde, né, cara? Mais de 10 da manhã, noite já. E começamos a desenhar e tirar foto e arrumava a luz. E a luz não dava. Aí começou a zica, né? A luz no quarto pifou, aí tipo, precisa da luz. Não, a imagem, a foto não vai ficar legal, não sei o que. Aquele sofrimento, aquela coisa, começou. Foi 1 hora da manhã e nada. 3 horas da manhã, poxa. A gente já tava na sala, a gente começou, acho que foi na cozinha, não sei. A gente começou no quarto, né, cara? Já tava na sala, comeu tudo, já tava lá na sala, todo mundo bem louco. Os desenhos já tava sendo torto, né? Eu não pensei, me larguei no sofá, poxa. Você viu, né, Guilherme? Nossa, cara, foi... Eu me aguentei muito, porque... Não. Cara, não tava dando, cara. Era 4 da manhã, a gente não tava aguentando. A gente chegou assim pro Éder e falou: Éder, foi mal, cara. A gente vai ter que ir embora, cara. A gente tem que dormir. A gente tem que fazer alguma coisa, cara. Não, o mais legal foi eu chegar em casa, né? Deitar assim na minha cama, dormir. Aí, acorda. 5 horas da manhã. Vamos pra faculdade. E o Emerson no trabalho dormindo assim. Trabalhar, precisa um zumbi, parceiro. Foi uma semana que a gente viveu na base do café, cara. Foi na base do café. Cafeína na veia direto. Nossa, muito bom. Aí, cara, a gente repetiu isso durante 3 dias, cara. Foi muito louco. E no meio dessa história, a gente conheceu o senhor L, né? O senhor L tava tendo umas dificuldades com a senhora J. Porque, tipo assim, o senhor L e a senhora J são conhecidos nossos, né? E são namorados. Bem conhecidos. Se é que me entende. O senhor L e a senhora J são assumem, namorados, cara, mas eles não assumem. Não assumem. Tá ali brilhando, não assumem. Aquela coisa bonita de se ver. Aí, tipo assim, tinha um show que a senhora J queria ir, mas o senhor L não queria ir, né? Aí eu falei, não, eu vou, cara, eu vou, quero muito ir no show, tipo assim, se ela quiser ir junto comigo. Cara, pra quê? É? O senhor L ficou pirado, cara. Cara, como assim, cara? Você vai sair com a senhora Jota, meu? Você não pode fazer isso, eu não sei o que. Cara, o senhor... Acabou, cara. Senhor L, continue, não tenha vergonha. É legal. É um casal bonitinho. É só ajustar o status no Face e a gente não vai comentar. Prometemos. Não muito. Só um pouquinho, assim. É pedindo de ver, né? Tá em um relacionamento sério. Coisa não é. Senhor L entrou num relacionamento sério com a senhora J. Fala nisso, senhora J sumiu aí, parceiro. A senhora J sumiu, cara. O que que você fez, senhor L? Que você fez, cara? Com o povo aí, explicar. A senhora J estava ontem na igreja, pra quem não viu. Ela estava sozinha, com uma cara de desiludida. Por quê? E o senhor L não estava. Porque o senhor L não estava lá e o senhor L não assume o relacionamento. Não há, L. E aí, temos algum desse segmento, aconteceu também algumas cenas bizarras na gravação, né? Cara, passou muitas, cara. Que não mereciam ser discutidos aqui. É verdade, cara. Sério? Você sai de lá, você aprende, né, a trabalhar, fazer um stop motion, você aprende a desenhar. Mas você aprende tanta coisa, é cultura, reunir essa galera da igreja. Vamos lá, cita o nome de novo da galera aí. Tá, Tá, olha só, eu, Kalel, o Emerson, a Isabela Carolina, a Isabela Carolina a gente vai chamar só de Becal agora. Becal, muito Becal. O Éder Luiz, que a gente vai chamar só de Maestro. Maestro. Lucas Pereira. Chama Lucas Pereira. Cara, essa galera. Lucas, né? Lucas. Você sabe, né? É. Louca, cara. Normal, assim. A última vez que a gente saiu e reuniu o povo foi no aniversário do Lusca. Uhum. E, sinceramente. Cara, comentários. Né, lugar público, todo mundo ali se alimentando. Mesmo assim, cara, não tava nem aí. Essa, cara, cada galhofa que rolou naquele dia, cara. Kalel que diga, né? Kalel que o diga, cara. Kalel que o diga. Não presta, cara. Não, e foi nesse dia que eu comprei meu Independência ou Mortos, né? Pô, é que a galera, em vez de ficar comendo, ficou lendo o meu HQ lá, cara. HQ, né? Verdade. Independência ou Mortos, sem querer, né? É autografado. 8 autógrafos, só 8. Só 8. Ou seja, a equipe inteira que fez. Tem o cara que fez o selo lá na hora de embalar, ele conseguiu o autógrafo. Até o cara do correio entregou. Entregou pra ele. Ele falou assim: me deixa teu autógrafo aqui também. É isso aí, até, cara. Você assina aqui? Não, você vai ter que assinar aqui primeiro. É uma autoria municipal? Da cidade? Dos caras? Curitiba. Então, essa obra que a gente tá falando, o roteiro é do Abufobia e o desenho do Harold Streak. Cara, é muito legal, muito legal. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Quem quiser emprestado, implore. Então, a gente terminou de tirar as fotos. O Lucas, ele passou as fotos pra mim, né? Cara. Que trabalho, cara. Cara, foi mais de 150 fotos. Eu não lembro de cabeça, mas foi mais de 150 fotos. E o problema, na real, foi que o áudio deu erro, cara. O Éder, o maestro, teve que ir lá em casa gravar de novo, cara. Eu tive que editar o áudio de novo, cara. Isso que, em menos de 3 dias? Em 3 dias. Eu peguei as imagens finais na quinta-feira. Deu erro. O maestro foi lá em casa corrigir isso, vou gravar de novo, na sexta, e no sábado, cara, deu problema que eu tinha que resolver, não tinha o que fazer, eu só tinha feito metade do vídeo, daí eu olhei pra minha irmã e falei, Becal, é contigo agora, bola pra frente, você já fez isso antes, manda ver, Ela em lágrimas. Eu confiei mesmo, cara. Eu confiei a cegas, cara. Eu falei assim, não, você consegue, se você não conseguir, ferrou, né? Cara, a gente conseguiu, cara. Eu cheguei 6 horas em casa, tava lá feito. Eu tenho um beijo na minha. Cara. Ela até já tinha rendido o vídeo, convertido já, cara. Falei, nossa, nem eu consegui, cara, que demais. Aí beleza, né? Cheguei em casa, tomei aquele banhão, saí correndo pra igreja, falei assim, não, vou ter que levar, né? Vou passar o vídeo hoje, né? É hoje. Chegando lá, cara. É verdade, vou ter que assumir aqui a culpa, porque eu tenho parte nessa. Mas aí depois dessa teve outras oportunidades, né? Ah não, vai ser tal dia, no próximo dá certo. Não deu de novo. Não deu certo de novo. Praticamente não deu. É, cara, aí teve outras chances pra gente passar e não deu também, cara. E já faz uns 8 meses isso já. Mas foi bacana, cara. Foi uma experiência legal. Robson, você que não participou do projeto em si ali, né? Mas viu o vídeo agora. Apesar de eu ter visto meio rápido e meio por cima, eu gostei bastante. Ficou muito bem feito. E, sei lá, eu acho que isso merecia ser transmitido já faz tempo. Já merecia estar aí, ter ido ao ar. Obrigado. Obrigado. Então, obrigado, eu falando do vídeo, não tô falando de você. Então. Se vanglorie. Que bom, né? E é isso aí, galera. Terminou nosso piloto do... Primeira vez, do podcast, né? Como é, aquela coisa. Todo mundo meio tímido aqui. Não, cara, se perde, né? Olha pra cara do outro direito, já fica com vergonha, mas é assim mesmo. Mas continue ouvindo, tem recadinho pra vocês aí, galera. Recados, ou não. Isso aí, galera, tô aqui com o Emerson e o Senpai. É o momento recadinho do nosso episódio piloto. E é o seguinte, esse aqui é um podcast. Se você não sabe o que é um podcast, eu vou fazer um resumo. Resumo. O podcast nada mais ou menos que 3 caras doidos se juntando em um quarto de uma pessoa que tem Wi-Fi. Que não funciona pra gravar a conversa dela. E um cara, tipo eu, vai lá, edita e disponibiliza pra vocês. Exatamente. E que é uma coisa legal, espero que vocês gostem. E eu tenho alguns pedidos pra vocês. Vamos lá. Escutem. Que vocês, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado. Segundo, divulguem. Por favor, divulguem esse podcast pra galera, Desventura Cast, galera, divulgue, traga uma alma pra esse blog, pra esse podcast. Converta uma pessoa. Vocês têm a obrigação moral de trazer uma alma. Converta uma. Ou duas também, no mínimo uma, tá? No mínimo uma. Mas é aquele, né, que já é de praxe. Se você que está aqui, né, trouxer mais uma. Cada um que trouxer mais uma e mais uma. Nós votamos, vamos aqui popularizar esse Brasil. Isso aí. Bacana. Terceiro, galera. Tipo assim, se você é como eu, você não tem saco de ficar na frente do seu computador ouvindo podcast, eu baixo. É uma característica muito comum, download de podcast. No post vai ter o link pra download do áudio. Se você gostar, baixe, adicione no seu celular, MP3, iPod, iPhone, iPad, sei lá, que você usa aí pra ouvir sua playlist. E baixe, ouça no ônibus. Cara, eu já ouvi podcast no ônibus, cara. Eu comecei a dar gargalhada assim, a galera me olhava assim, nossa, que moleque louco. E é isso aí, galera, esses são os recadinhos, porque façam isso. Divulguem, baixem, convidem outras almas pra ouvir isso. Porque isso é importante pra gente, galera. Vai ser importante. Se vocês gostaram, aí sim que vocês têm a obrigação moral de divulgar. A gente. Nossa. Galera, outro pedido que eu tenho pra vocês. Comentem o post, o podcast, por favor, façam isso. Se você quer mandar um feedback por e-mail, se não quer que ele fique publicado ali, mande pro desventuracast@gmail.com. É um e-mail provisório, mas é um e-mail. É, se você quiser mandar seu áudio comentado, mande, a gente vai publicar ele sem problema nenhum. E é isso aí, galera. Vocês têm mais algum comentário aí, pessoal? É isso aí, pessoal. Até a semana que vem com mais um Desventura Cast, que a gente ainda não sabe qual vai ser o tema. O tema aí vai ser o primeiro. Esse aqui é só o primeiro. Primeiro de verdade. Falou, galera. Até mais. Aventureiros do Infortúnio, começa agora o primeiro episódio. O primeiro episódio de Desventura Cast. É nóis. É nóis. Do meu lado esquerdo, pensando 100 gramas. E 35 quilos. Não, volta. Volta. 35! Vamos colocar esse 35. É, como que é que você falou? Quantas gramas? 100 gramas, 35 quilos ao quadrado. Melhor, né?